Eso no sé, xa é muito antiga, isso eu não sei. Então eu já comecei a tapar a água. Tapar não, o tapador era o meu pai que Deus tem, era o meu tio Afonso e o meu tio Manuel Paes. Não, e me perguntou no Arranca, chamava-me um Arranca. Nesse tempo era o Montacelo Samora. Tinha eu o quê? Tinha os meus 10 anos, 11 anos. Ainda era terra, aquilo ainda era terra. E então, quando ela arrebentava, aquilo era toda limpa, pronto, era terra, era limpa com a erva cortada, era toda limpa com pessoal, pronto, a gente ajustava aquilo, um X alqueios para o ano, aquilo ia à arrematação, uma comparação em 100 alqueios ou 200. Depois aquilo vinha descendo. Vinhamos conforme, vinhamos botando abaixo, ou 50, ou 60, ou 70, ou 80, íamos ali para o largo da igreja e botava-se a arrematação para tapar a água. Depois, passado uns tempos, isso já foi, esteve dela da sementada, deve ter 50 e tal anos também. E depois esse primeiro tapador de. Primeiro que a tapou com ela assementada foi Manuel Madeira. Esse foi o primeiro. E o primeiro a Montacelo, nesse tempo, que era para ela vir de verão e de inverno. E o primeiro tapador foi Manuel Madeira, quando ela foi assementada. E o primeiro a Montacelo dela com ela assementada foi Manuel André. E daí para diante continuou-se. Até que depois arranjaram esta associação. E lá tem estado aquilo para dar a miséria que deu, aquilo foi para dar a miséria que deu. Então, para quem não sabe, qual era a função do tapador e a função do Montacelo? A função do tapador era tapar a água no tempo do regadio, pronto. E a função do Montacelo era para orientar a água durante a época. Para orientar os tapadores, pronto. Ele é que dava as ordens aos tapadores. Se a água faltava, a comparação levada, na altura que era terra, arrebentava. Pronto, caía um barranco. Nem que fosse à uma hora da noite, os que andavam a regar, faltava-lhe água, iam ter com a Montacelo, e o Montacelo ia chamar aos tapadores, nem que fosse de noite, tínhamos que ir tapá-la. Com candeeiros e coisas, tínhamos que ir tapar. Cortavam-se uns pinheiros, umas taipas, até se fazer os barrancos, punha-se-me umas tábuas e terra e uns pinheiros e tapávamos a água para continuar a andar. Nessa altura, a noite e dia. E, pronto, e assim continuou. Só depois, quando houve a associação, é que, no fim de ser assementada, é que não, já nunca mais houve muita célula. Quando mais nomearam muita célula nenhuma, era só a associação é que a tapava. Era assim, fundamental, era assim.